mas estamos de volta. Vai, Pessoa Solidária, mexendo com você. Paixão doída. Bora, meu parceiro Ítalo França, galera do Portal da Rocha. Aperta, vai. Você consegue sonhar olhando as estrelas. O meu sonho é mais real depois do amor. Eu e pra você não tem pressa. Também acho forma dessa. Fazer carinho debaixo do cobertor. Pra comemorar o Dia dos Namorados. Eu igual você não tenho pressa. Também acho bom a peça. Fazer carinho debaixo do cobertor. Você ama matemática e eu adoro português. Não me arrependo do que fiz e você do que não fez. Eu preciso de silêncio e você de multidão. Dois jeitos de ser num só coração. Agora chama a nega perto, vai! E é por tudo isso que tá dando certo. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Segura minha mão. Solidão, solidão. Você ama matemática e eu adoro português. Não me arrependo do que fiz e você do que não fez. Eu preciso de silêncio e você de multidão. Dois jeitos de ser num só coração. Vai. E é por tudo isso que tá dando certo. Melhor coisa do mundo é ter você por perto. Segura minha mão. Oh, oh, oh, é. Seguro nos seus braços, eu fico à vontade. Sou a pessoa mais amada. Nunca mais solidão.